estilo de atriz, última olhada no espelho para conferir o look. As meninas escreveu, partiu no Facebook. Alegria estampada, dá pra se ver de longe. As meninas na beca enlouquecendo até monge. O problema deixamos jogado lá na rua. Só voltamos pra casa quando foi embora a lua. Dia do rima no clima que alucina. Menina que tem um imã que atrai até gente fina. Na esquina, na rua, na festa e no iPhone. Mostramos que o rap não é feito só pra homem. Não se esconde, pegue sua bebida e venha para a pista. Fazendo arte, 15 minutos de artista. Misteriosa, amorosa e estilosa em gobossa. Três meninas escrevendo rap rosa. Já saí de casa, tô com porte de modelo. Com um sorriso lindo, passando a mão no cabelo. Vou partir pra pista, a noite é nossa. Tô no clima, lançando uns freestyle. Entre os clap dessa rima. Só esperando a savana pra poder partir. Temos que voltar antes da noite cair. Vamos sair zoar, sem perder a linha. Tamo junto, Mari, Savana, Letícia, só rainha. Somos mais que menina, somos mulher. Já sacou, tá ligado? Qual que é, né? Hoje tá tramado, sem vacilão do lado. Não dou bola pra moleque vira encher o saco. Danço na pista como quem sabe é dançar. Sinto a vibe, deixo a batida me levar. A noite tá acabando, não quero parar. Que pena, já tô tendo que é me adiantar. Mailena e Savana não param de dançar. Chego suavemente, faço versos pro luar. Ensaio minhas rimas nesse dia festivo. Eu amo escrever, é só me dar um motivo. O beat é lindo, criado pelo amigo Marcão. As minas dançam, rapazes se jogam ao chão. Não basta, quero caráter, coração. Minas inteligentes não choram por vacilão. Não basta dançar, tem que ter atitude. Não preenche o vazio com vicissitude. Tenho virtude, coragem, humildade e raiz. Só dança livre quem é pleno e feliz. Tamo junto, Mali, Savana, Letícia, só rainhas.